Olha lá, por que tão triste assim agora? E tudo quanto existe chora. Teu rosto na janela daquele avião. Lá embaixo a terra é um mapa, que agora uma nuvem tapa. Não tentes evitar a dor. Misteriosamente está tão diferente, Angela. A face singular de Angela, enquanto nos surpreende o amor. Oh, Angela. Eu vejo em minha frente Angela. Misteriosamente Angela, enquanto nos surpreende o amor.